Deus é minha fortaleza. Aleluia. E a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra as minhas mãos. Me prepara para guerrear. Louvado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele faço pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. É a arma, é o escudo de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com Ele passo pelo meio de um batalhão. Ele adestra minhas mãos, me prepara para guerrear. Porque Ele é Deus, senão o Senhor. E quem é rochedo, do Senhor é poder.